Enquanto nos fogos de Pedrógão foi dado tudo a toda a gente, tudo, chegaram ao pé de alguns, perguntaram qual é o carro que queres, queres um Mercedes, queres um Porsche, passo, não é bem isto, mas é quase, deram tudo, aqui tiraram-nos tudo. O Centro de Saúde, o SAP, de atendimento permanente, acabou por encerrar, deixámos de ter um serviço de urgências durante as 24 horas, durante o horário diurno, temos de facto, a partir da noite, a funcionar as urgências na Fundação. Se bem que a Fundação não é reconhecida como posto de urgências para o CODU, quer dizer que, se nós estivermos a passar dados, estão sempre a mandar-nos para Ceia, para Arganil ou para Coimbra, 80 km, com doente, sem ser apoiado diferencialmente por ninguém. Não pode ser. Mim preocupa-me exatamente pela segurança das pessoas. Nós temos pessoas, por exemplo, esta é uma zona rural em que a idade das pessoas é bastante. Tivemos aqui há pouco tempo um caso de um doente de Seixo da Beira, ou da freguesia Seixo da Beira, em que a senhora, a esposa, era mais velha que ele, quase tinha 80 e tal anos, o acompanhou, levava à carteira um saco cheio, como as pessoas aqui fazem, cheio de dinheiro. Nós chegámos a Coimbra, temos, claro, deixar a pessoa teimou ir, foi, tivemos que levar. Chegou lá, ficou aquela idosa à espera que dissesse alguma coisa do companheiro, com o bolso cheio de dinheiro. Nunca mais sabemos da pessoa, não sabemos o que é que aconteceu, mas custa-nos porque nós temos que virar, até porque esta questão das urgências rouba-nos naturalmente em termos operacionais pessoal, porque uma coisa era fazer o transporte de uma urgência para o Oliveira do Hospital, em que demoraria 15 ou 20 minutos, outra coisa é fazer para Coimbra, em que no mínimo são 3 horas. Temos um veículo, 2 ou 3 operacionais ocupados sempre.